8 a animar o nosso fim de semana. Seguimos para o 7, agora numa frequência cardíaca completamente diferente. Senhoras e senhores, é para suster a respiração para Sade, Sweetest Taboo, no Top M80. Recordo que estamos a falar de uma música que tem o máximo do prazer como tema, mas tudo de forma elegante. Top M80, número 7. A voz de Sade na M80, espero que tenha gostado. Ora, no número 6, James Brown chega-se à frente, serviu de banda sonora de um dos filmes que mais vezes vi na vida. Tudo graças ao irmão mais velho, que até tinha o póster no quarto. Falo do Rocky 4. Recuperamos agora uma das falas sobre Ivan Drago. Drago averages 1850 pounds. But that thing, so the result's quite obvious. And what results are those? Whatever he hits, e destrói. E música que se ouvia no jogo antes, que acabou por ditar a luta futura entre o próprio Rocky e Drago, foi esta aqui, Living in America. Agora à nossa frente temos Mr. com Kyrie. Não vamos ouvi-la porque optamos por Whitney Houston. Espero que não fique triste comigo. No número 4 está How Will I Know? Um exemplo do que os anos 80 foram capazes. Temos roupa, temos sintetizadores. Oh, temos tudo. Top M80, número 5. sabe também. No número 3 está Dionne Warwick and Friends, que é justamente para sentir a coisa bonita que é a amizade. E paramos agora para uma música extra contagem. E falamos de um extraterrestre muito especial. M80 Séries. 1986 foi o ano que viu nascer o extraterrestre mais espetacular e maluco por gatos. Exatamente, ele mesmo, o Alf. Acho que é uma daquelas séries que nos marcou, e falo por mim. Quando o meu filho anda atrás das nossas gatas, nós temos duas, eu chamo-lhe: Alf, está quieto, Alf. E ele fica: porquê? Mas já lhe expliquei, mas um dia ele vai ver a série. Ora, a série estreou nesse ano e só acabou 4 anos depois, em 1990. Em 2002 falou-se de um regresso, mas como diria a sabedoria popular, ficou tudo em águas de bacalhau. Entretanto, em 2022, os direitos foram vendidos a outra empresa. E agora, só o futuro dirá. Vamos recordar a música do genérico? E ter a ver com a questão dos gatos também. Let's have a snack now. We'll get friendly later. Snack? What kind of a snack? You got a cat? You eat cats? You can't eat Lucky. No cat eating. Not in this house. All right. How about a cat food can? Depois da lembrança, seguimos. Há que encerrar esta hora com as favoritas de fevereiro de 86. As últimas duas, já a seguir. Olha, o Elsa Teixeira, que vem toda à fresca. Bom dia, Elsa. Eu estou toda à fresca porque estamos na altura do calor, não é? Tu também estás todo fresquinho. Trouxe o kit branco e verde hoje. Foi. Bom, Elsa, hoje... prepara-te que eu dormi demasiado, estou demasiado bem disposto hoje. Mas tu tens um problema, tu dormes demasiado e ficas... Pronto, como ficas? Tu dormes de menos e ficas... Pronto, como já percebi, ficas, já percebi, não é? Eu tenho um problema. Ai, bom. Manhãs em 80, com Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana. A próxima é já sábado, 12 de agosto, em Mochique. Juntos aos DJs da M80, Nelson Miguel e Francisco Gil, numa noite com muitas surpresas e animação. Festa M80, 12 de agosto, no Largo São Sebastião, inserida nas noites no Mirante. A entrada é livre. Se a sua vida tem uma música, ela passa nesta festa. Quer ganhar ofertas únicas e incríveis? Chegou o verão mais agitado de sempre. Com o Poupa Shaker do Pingo Doce, todos os dias ganha um cupom especialmente pensado para o seu verão. Entre já na app O Meu Pingo Doce e veja o que ganhou hoje. Saiba tudo na app O Meu Pingo Doce ou em pingodoce.pt. Bem, abasteci o carro e voltei a ganhar um desconto. Outra vez? É preciso ter sorte. Nem por isso. Basta ter Cepsa. Em agosto receba de imediato um cupom de 2€ de combustível. Ter descontos não é sorte, é Cepsa. Conheça condições em cepsa.pt. Laura Pausini, o regresso a Portugal. Anos de carreira de uma das mais amadas artistas italianas. 3 de fevereiro de 2024, na Altice Arena. Bilhetes à venda em vibesandbits.pt e nos locais habituais. Certificado M80. M80, Portimão. 107.1 FM. Cá estamos de volta, reta final das músicas mais ouvidas em fevereiro de 86 nos Estados Unidos. Na vice-liderança está... Billy Ocean. Mais uma música que rapidamente associamos a um filme. Neste caso, aquele que juntou Kathleen Turner, Michael Douglas e Danny DeVito. O inesquecível Joia do Nilo. Foi o único número 1 que Billy Ocean conseguiu na tabela britânica. Mas em fevereiro de 86, ocupava o número 2. Top M80, número 2. I'm gonna get tough. Que limpou tudo em 86 e mais uma que fez parte do filme que já falamos aqui, o Rocky 4. Burning Heart do Survivor toca exatamente quando Sylvester Stallone voa para a Rússia e começa a treinar para enfrentar o terrível Ivan Drago. Isso depois de ouvir esta música, não sentir vontade de fazer assim umas flexões, uns agachamentos e assim, não sei o que fará. Top 80, número 1. Two worlds collide, rival nations. It's a primitive. Burning se ficarmos com vontade de fazer exercício físico, um descanso, respiramos fundo, vem aí mais uma hora, mais 20 músicas para recordar, as mais tocadas em fevereiro de 1996, ou seja, 10 anos depois. Eu sou Ana Moreira, até já. The names have been changed to protect the innocent. The 80s did have some incredible moments. 5, 4, we've gone for main engine start. M80. 1, 2, 3, continua por dominar o incêndio que deflagrou na tarde de sexta-feira em Castelo Branco. No local continuam mais de 1.100 bombeiros, apoiados por cerca de 400 veículos e dois meios aéreos. O ponto de situação foi feito na última hora pelo comandante José Guilherme da Proteção Civil. Estes mais de 1.000 operacionais que se mantêm no terreno e que se vão manter no terreno, neste momento estão a conseguir manter aquilo que é a estabilização deste perímetro de incêndio, que já vai com 60 km de perímetro. Portanto, estamos a falar de uma área muito grande, que tem pelo meio muitas povoações dispersas, muitas aldeias, muitas localidades, e isto tem sido um dos constrangimentos dos nossos operacionais. O fogo continua com quatro frentes ativas. Em Odmira já foi dominada uma das três frentes de incêndio que começou ontem na localidade de São Teotónio. No terreno estão 350 operacionais com 120 veículos e 9 meios aéreos. A próxima Jornada Mundial da Juventude vai ser em Seul. A capital da Coreia do Sul irá receber o evento em 2027. O anúncio foi feito pelo Papa Francisco no final oficial da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Na missa de hoje, o líder da Igreja Católica lembrou a situação da Ucrânia e falou do sonho da paz. Estava também o Presidente da República, em jeito de balanço. Marcelo Rebelo de Sousa fala de um evento irrepetível. Foram espetaculares. Fiquei surpreendido, porque nunca pensei. Pudéssemos chegar aos 500 mil, sim. Dos 500 ao 1 milhão, admitia, era difícil. Agora, mais de 1 milhão é uma loucura. De jovens, é uma coisa irrepetível. Nunca visto em Portugal, irrepetível. Operações RTP, terminou oficialmente a Jornada Mundial da Juventude. O Papa tem esta tarde um encontro com voluntários em Algés antes de regressar ao Vaticano. Ao serem integradas em creches, as crianças e jovens órfãos vítimas de violência doméstica e que estão em casas de abuso, segundo o Jornal Público, esta é uma das medidas do Governo para a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação. Nos primeiros 3 meses do ano, perto de 700 crianças estavam acolhidas na rede de apoio às vítimas de violência doméstica. Não acredito que é possível ganhar o Show Me the Money. Eu especialmente estava... A sério? Há quem acha que pode ser alguém a meter-se consigo. Mas é a sério? É que eu vou ter partida com a minha mulher. Digo assim, quer ver? Mas não, José. É mesmo verdade. Ganho o mesmo. 10 mil euros em cartão. Eu não estou a acreditar ainda. Super, super feliz. Nunca deixe de acreditar. Pode ser mesmo o próximo vencedor. Participe já na próxima edição do Show Me the Money. Para ganhar 10 mil euros, envie um SMS com a palavra ganhar para o 68886. Mais pormenores no site da M80. Custo da mensagem 1 euro mais IVA. Prémio atribuído em cartão. Concurso publicitário número 5, DMEI, DEPEP, DGEPP 2023. Autorizado pela Câmara Municipal de Lisboa. Ó Salvador, metes combustível e não pagas? Paga aqui no smartphone. É uma nova app, a Aiki. Com a Aiki tenho sempre descontos em combustível, sem ter de ir ao supermercado. E até me pagam o seguro do carro. Deve ser. Fazemos uma aposta, avô. Sim. Se for verdade, empurra-me o carro até casa. Apostado. Testa a nova app Aiki e atesta as vantagens. Aiki, atestado de inteligência. Ó Salvador, falta muito. Faltam 10 km, avô. Mas agora é sempre a descer. A oferta do valor do seguro auto a deduzir nos abastecimentos. Saiba mais em aiki.eu. O lendário Thomas Anders, dos Modern Talking, ao vivo em Portugal, com Sandra. Um espetáculo único com os grandes êxitos. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. 16 de setembro, Sagres, Campo Pequeno. Bilhetes à venda em thomasemportugal.com. Certificado M80. Have been changed to protect the innocent. The 80s did have some incredible moments. Five, four, we've gone for main engine start. Olá, olá, cá estamos de volta. Vamos avançar destemidamente pela segunda hora deste Top M80. Recordo que vamos manter o mês da hora anterior, que é fevereiro, mas o ano é outro. 10 anos adiante, para ser mais precisa, 1996. É o adeus aos 80 e um piscar de olhos aos 90. Vamos então, eu sou a Ana Moreira e posso garantir que do número 20 até ao topo, muita coisa vai gostar de ouvir, porque nós por cá somos assim muito criteriosos. Também vamos picar um pouco da história musical. 1996 foi ano em que um membro mítico de uma certa banda mítica resolveu abandonar o projeto e todos ficamos em trabalhos. Mas para já é o que fica dito sobre o tema. Mais lá à frente, toda a revelação. O nosso foco é mesmo as músicas que treparam pela tabela do Reino Unido, repito, em fevereiro de 1996. No número 20 estão os 3T com Anything, trio de R&B apadrinhado por Michael Jackson, prevê-se um sucesso. No número 19 também está um trio, mas no feminino, e com uma balada de seu nome, Digging on You, música que fala de um momento entre um casal numa tarde de verão. São as TLC. Seguimos para o número 18. Aqui encontramos Hootie and the Blowfish com A Time. Vamos recordar? Top M80. Número 18. Time, why you punish me? Like a wave crashing into the shore, you wash away my dreams. Time, why you walk away? Like a friend with somewhere to go, you left me crying. Can you teach me about tomorrow? Tomorrow's just another day, and I don't believe in time. Time, I don't understand. Children killing in the street, dying. Yeah. Agora, no número 17, temos a rainha da pop do seu disco, que é uma compilação de baladas. Chama-se Something to Remember. E qual a intenção deste álbum? Basicamente, acalmar um pouco os ânimos e as vozes críticas de Madonna. A artista estava num lugar onde a sua vida privada estava mais ou menos a eclipsar a sua carreira. Então resolveu a questão com o que fazia bem, não é? Música. E chega de palavras, vamos a You'll See no Top M80. Top M80, número 17. You think that I can live without your love. You'll see. You think I can go on another day. You think agora, os Oasis. A minha opinião, Enfim, a Wonderwall é uma das melhores músicas da história da música. Muita cover já foi feita dela, mas há uma que o próprio Noel Gallagher elogiou. E foi esta aqui, de Ryan Adams. There are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. Sitting maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my one. Não está nada mal, mas não é original. Até rimou e não era suposto. Vamos então, Liam, agora queremos a tua voz. Top M80, número 16. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like. Diferente, Criss Cross ocupam o número 15 com Tonight That Night, música do terceiro e último disco deles, o Young, Rich and Dangerous. Agora, uma pausa. Regressamos daqui a pouco com as restantes músicas que Fevereiro viu brilhar em 1996 no Reino Unido. Top M80. Sábado 12 de agosto, no Largo São Sebastião. Inserida nas noites, no Mirante. Os DJs da M80, Nelson Miguel e Francisco Gil, prometem a música certa para uma noite inesquecível. Entrada livre. Se a sua vida tem uma música, ela passa nesta festa. Proteja a sua casa dos incêndios rurais. Se mora perto de uma floresta, mantenha uma faixa de proteção de 50 metros à volta da sua casa. Limpe regularmente o telhado. Coloque nas chaminés uma rede de retenção de faúlhas. Aldeia segura, pessoas seguras. Prepare-se e proteja-se dos incêndios rurais. Um conselho da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Campanha cofinanciada pelo PRR. www.recuperarportugal.gov.pt. Baixamos os preços aos nossos produtos e agora há mais um preço em cada Lidl. A embalagem com 12 gelados Mini Mix Bon Gelati, que antes custava 2,59€, agora custa apenas 2,49€. À medida que os nossos custos caem, os seus também. Lidl, mais para si. The Greatest Love of All, a maior produção musical de homenagem a Whitney Houston na magnífica voz de Belinda Davis. The Greatest Love of All. Certificado M80. M80, Santarém, 96.4. Top M80. Cá estamos de volta. E se só agora ligou o rádio, eu digo-lhe o que se passa por aqui. Estamos em modo Top M80. Todos os fins de semana é assim. São 2 horas no total, mas cada uma com um ano diferente. Já vamos para a segunda parte da segunda hora, mas ainda vale a pena ficar, porque temos muitas músicas boas para ouvir. Ora bem, eu sou a Ana Moreira e avançamos para o número 14. Chama-se Till I Hear It From You, Follow You Down, de Gin Blossoms. Música da banda sonora do filme Empire Records. Eu confesso que acho que não vi. É daquelas coisas também, às vezes vemos filmes e não ficam, não criam tanto impacto que eclipsam-se. Não tenho bem a certeza se vi este filme, confesso. Mas isso agora também não interessa nada. Interessa sim o número 13, Jesus to a Child, de George Michael. Segundo ele, e passo a citar, é uma música especial. Foi uma daquelas canções que simplesmente me apareceu à frente. Não tive que me esforçar muito, veio naturalmente. Foi gravada em 5 dias, mas escrevia em cerca de 2 horas. Uma super música, acrescento eu agora. Top M80, número 13. I'm not afraid to die. depois de George Michael, seguimos nas músicas que mais eram ouvidas em fevereiro de 96. Lembra-se de Monica? Era dona desta música aqui, Like This and Like That. Vamos para o número 11 e aqui uma música que tomou conta do mundo. Breakfast at Tiffany's era ouvida em todo o lado e sim, os Deep Blue Something são considerados uma banda One Hit Wonder. E porque sim, não conseguiram fazer outra música que chegasse sequer perto do que esta conseguiu. A inspiração veio de ver Audrey Hepburn no filme Roman Holiday, mas na altura acharam que Breakfast at Tiffany's soava melhor. Vamos ouvir? Top M80, número 11. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. I think we both kinda liked it, and I estávamos a meio das músicas mais ouvidas em fevereiro de 96. No número 10, os Goo Goo Dolls com Name, foi o primeiro êxito da banda. Aliás, antes tinham um cunho mais alternativo, mas este Name inseriu-os mais na gaveta pop. No número 9, uma presença assídua nos anos 90, a Brandy. Lembra-se de Sitting Up in My Room? Esta fez parte da banda sonora do filme Waiting to Exhale, que contava com Angela Bassett e Whitney Houston nos papéis principais. Fica então o aviso, não será a última vez que vamos falar sobre este filme. Agora mudamos o registro completamente de uma levezinha para uma mais agitada. Mergulhamos no Eurodance. Labouche, são da Alemanha e fazem-nos dançar. Dancemos então. Top 80, número 8. Foi bom, não foi? Como resistir a estas músicas que fizeram parte das nossas festas matinés, pausas de período da escola. Ai meu Deus, as saudades, as emoções, as hormonas também. Ora, no número 7, LL Cool J, a Hey Lover, angariou muitos fãs. Ainda por cima contava com as vozes de Boyz II Men. Não tinha como falhar, não é? No número 6, Tony Rich Project com Nobody Knows. Mas o nosso foco é o número 5. Escrita por Eric Bazillion, membro dos Hooters, escreveu-a para Joan Osborne. Segundo ele disse numa entrevista, não estava a querer falar de uma religião em específico, até porque ele próprio não é uma pessoa religiosa. Mas a crítica encarou-a como tal. A título de exemplo, o Roach Parisian, do Allmusic, chamou a música de uma declaração de fé simples e direta, honesta e sem adornos, e moldurada num refrão quase perfeito e um delicioso riff de guitarra ao estilo de Neil Young. Críticos de música, há sempre assim coisas a dizer. Chega então de explicações, vamos sim ouvi-la. Joan Osborne com One of Us no Top M80. É o número 5. Top M80, número 5. seguimos. Se só ligou agora ao rádio, estamos quase a terminar a nossa lista de músicas mais ouvidas em fevereiro de 96. No número 4 encontramos Mary J. Blige. E esta Not Gonna Cry é mais uma da banda sonora do filme Waiting to Exhale, que já falamos aqui hoje, a quando do número 9. E quero saber de mais uma coisa? Não voltou a ser esta a última vez que falámos deste filme. E agora sim, vamos a uma extra contagem. Regressa ao passado. Foi neste ano, 1996, que Slash fez saber que já não fazia parte dos Guns N' Roses. A notícia chocou o mundo, principalmente os fãs, onde eu me incluo. Foi um choque muito, muito grande. Basicamente, sabe o que é que foi? O Axl Rose tomou controle da banda e reformou os Guns N' Roses sob a sua ideia. E eu escolhi não fazer parte dessa versão. Simples assim. Foi esta a explicação que Slash deu na altura. O destino ditou que 20 anos depois voltassem e nós contentes com isso. Entre escolher uma dos Guns N' Roses ou Missão Impossível, então achei, foi quase um sorteio. E saiu Paradise City. Espero que goste. classificar daqui a pouco os últimos três lugares do Top M80 de hoje e já a seguir. Top M80. Bom dia. Estamos a 3 dias do Paulo ir de férias. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Já não sei lidar com isto, Elsa. Nem eu, olha. Mas estou muito ansioso por ir para as minhas merecidas férias. Vou ter muitas saudades da minha Elsa. Uh-huh. Saudades da minha Susana, do sim, meu Paulo. Sim, sim. Vais pensar no programa todos os dias, aposto. Elsa, todos eu vou acordar com a vista a tremer e com suores frios a meio da noite. Ai, ai, Elsa! Ai, ai, Elsa! Ai, Elsa! Manhãs em 80, com Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana. Experimente. Sabe onde encontra aquele peixe fresquinho com sabor a mar e com as melhores promoções? Só no Pingo Doce, é claro. Até segunda, aproveite posta de salmão fresca de aquacultura por apenas 10,99€ o quilo. É tão bom poupar assim. Quem trouxe foi o Pingo Doce. Válido em Portugal Continental. Saiba todas as condições em pingodoce.pt ou na sua loja. Quando entramos num carro, ele ganha vida. A nossa, a da nossa família, dos nossos amigos, dos colegas, de todos. Por isso, sempre que iniciar um trajeto, nunca se esqueça. Na estrada, todo cuidado é pouco. Dê prioridade à vida. Uma mensagem da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Estas férias, vá às compras lá, onde encontra iogurte magro por si viva bem, aroma morango pack de 6 unidades a 1,14€ e esparguete por si 500 gramas a 75 cêntimos. Intermarché, o super das férias, o super de lá. Preços válidos de 3 a 9 de agosto de 2023. Venda limitada às quantidades a fixar em cada loja aderente e salvo rotura de stock. As festas M80 são incríveis. A próxima é já sábado, 12 de agosto, em Monchique. Festa em M80, 12 de agosto, no Largo São Sebastião, inserida nas noites no Mirante. A entrada é livre. Se a sua vida tem uma música, ela passa nesta festa. Baixámos os preços aos nossos produtos e agora há mais um preço em cada Lidl. A embalagem de 200 gramas de castanha do Brasil Alesto, que antes custava 3,15€, agora custa apenas 2,99€. À medida que os nossos custos caem, os seus também. Lidl, mais para si. M80, Leiria, 93.0. Olá, seja bem-vindo, bom fim de semana. Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos agora à última parte deste Top M80 com as músicas mais ouvidas em fevereiro de 1996. Ora, no número 3, tchan, depois de Brandy e de Mary J. Blige, Whitney Houston também tem uma música na banda sonora do filme Waiting to Exhale. Também mal era, não é? Já que também entrou no filme. A contribuição foi com Exhale, Shoop Shoop. Agora, no número 2, os Everything But the Girl com Missing. Música que encontramos no 8º disco da banda. É verdade, eles já andavam nisto há muito tempo e foi escrita justamente pelos dois membros, a Tracy Thorn e Ben Watts. Antes deste registro, atenção que a banda era toda ela muito folk e muito jazz, mas convenhamos que esta ficou diferente e nós gostamos bastante. Top M80, número 2. Step off the train, I'm walking down your street again. Past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. I got a space, I found some better place, and I miss you. Thank you. semana é sem dos Everything But The Girl no número 2. Agora o último lugar, o último, que é o primeiro, a música. Aquela música, a senhora música rainha e senhora do mês de fevereiro de 1996. Mariah Carey com Boys to Men e A One Sweet Day. Retiramos do disco Daydream. A música fala da perda, ou melhor, vamos dizer as coisas como elas são, da morte de alguém que amamos. Tema que diz a todos alguma coisa, mais tarde ou mais cedo. Vamos ouvir e sentir a letra também. Aqui está, Mariah Carey com Boys to Men, One Sweet Day. Top M80, número 1. Sorry, I've never told you all I wanted to say, and now it's too late to hold you, 'cause you've flown away, so far away. Never had I imagined ficamos conversados no que diz respeito ao Top M80 de hoje. Foi fevereiro de 1986, foi fevereiro de 1996, duas horas bem regadinhas, 10 anos de diferença, com mudanças a sério na música também. Eu sou a Ana Moreira, despeço-me com um beijinho e um agradecimento à mousse de manga da sonoplastia Canon Caixeira. Já agora também já comia. Não o meu sonoplasta, mas a mousse de manga. Até breve, fique bem, bom fim de semana. The names have been changed to protect the innocent. The 80s did have some incredible moments. Five, four, we've gone for main engine start. Notícias na M80 com Rui Tomás. Boa tarde. Continua por dominar o incêndio que deflagrou na tarde de sexta-feira em Castelo Branco. No local estão mais de 1.100 bombeiros apoiados por perto de 400 veículos e 3 meios aéreos. O ponto de situação foi feito pelo comandante José Guilherme da Proteção Civil. Estes mais de 1.000 operacionais que se mantêm no terreno e que se vão manter no terreno, neste momento estão a conseguir manter aquilo que é a estabilização deste perímetro de incêndio que já vai com 60 km. Portanto, estamos a falar de uma área muito grande, que tem pelo meio muitas povoações dispersas, muitas aldeias, muitas localidades, e isto tem sido um dos constrangimentos dos nossos operacionais. O fogo continua com 4 frentes ativas e há registro de 11 feridos, todos ligeiros. João de Mira já foi dominado uma das 3 frentes de incêndio, que começou ontem na localidade de Santo Teutónio. Aliás, no terreno estão perto de 350 operacionais, com 120 veículos e 5 meios aéreos. A próxima Jornada Mundial da Juventude vai ser em Seul. A capital da Coreia do Sul vai receber o evento em 2027. O anúncio foi feito pelo Papa Francisco no final oficial da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Na missa de hoje, o líder da Igreja Católica lembrou a situação da Ucrânia e falou de o sonho da paz. Também presente no Parque Tejo esteve o Primeiro-Ministro. Em declarações à RTP, António Costa diz que o evento mostrou a capacidade e organização de Portugal. É um trabalho hiper exigente, que mobiliza milhares de elementos das Forças de Segurança, o nosso Serviço Nacional de Saúde, milhares de voluntários. Tem sido um momento extraordinário de alegria, de energia, e acho que tem sido um momento de grande comunhão e demonstrando algo que é muito relevante, que é a extraordinária capacidade que o país tem de organizar eventos desta natureza. Terminou oficialmente a Jornada Mundial da Juventude. O Papa Francisco tem esta tarde um encontro com voluntários em Algés antes de regressar ao Vaticano. Sábado 12 de agosto, no Largo São Sebastião. Inserida nas noites, no Mirante. Os DJs da M80, Nelson Miguel e Francisco Gil, prometem a música certa para uma noite inesquecível. Entrada livre. Se a sua vida tem uma música, ela passa nesta festa. Proteja a sua casa dos incêndios rurais. Se mora perto de uma floresta, mantenha uma faixa pavimentada de 1 a 2 metros à volta da sua casa. Não coloque depósitos de lenhas em alpendres ou em espaços junto à habitação. Aldeia segura, pessoas seguras. Prepare-se e proteja-se dos incêndios rurais. Um conselho da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Campanha cofinanciada pelo PRR. www.recuperarportugal.gov.pt. Há quem ainda não acredite que é possível ao ganhar o Show Me the Money. Especialmente estava... A sério? Há quem acha que pode ser alguém a meter-se consigo. Mas é sério? É que eu vou dizer partida com a minha mulher. Assim, quer ver? Mas não, José. É mesmo verdade. Ganhou mesmo 10 mil euros em cartão. Eu não estou a acreditar ainda. Estou super feliz. Nunca deixe de acreditar. Pode ser mesmo o próximo vencedor. Participe já na próxima edição do Show Me the Money. Para ganhar 10 mil euros, envie um SMS com a palavra ganhar para o 68886. Mais pormenores no site da M80. Custo da mensagem 1 euro mais IVA. Prémio atribuído em cartão. Concurso publicitário número 5, DMEI, DEPEP, DGEPP 2023. Autorizado pela Câmara Municipal de Lisboa. Seaside, campanha exclusiva. Leve 3, pague 2. Acumulável com outras promoções. Aproveite já numa Seaside perto de si. Seaside, step up. Laura Pausini, o regresso a Portugal. Carreira de uma das mais amadas artistas italianas. 3 de fevereiro de 2024, na Altice Arena. Bilhetes à venda em vibesandbeats.pt e nos locais habituais. Certificado em 80. Então, boa tarde, bom fim de semana. Eu sou a Elsa Teixeira. Obrigada por ter juntado à M80. Diz que a vida em agosto é mais leve, mais tranquila. Será? Pelo menos a música certa está sempre aqui. Esta é dos Pet Shop Boys. 80. Teixeira, e às vezes a sorte pode-lhe bater à porta quando menos está à espera. O José Castelo de São Domingos de Rana estava a dar uma aula de condução quando recebeu a chamada. Oh, meu Deus! Muito bem, parabéns! Como é que se chama? José, muitos parabéns, ganhou 10 mil euros em cartão. É sério? Epa, estou todo arrepiado. É porque eu disse isto na brincadeira e assim, mas obrigado, obrigado. Portanto, já sabe, na brincadeira ou não, nunca fiando, atender sempre o telefone com o Show Me The Money. Já se inscreveu para a próxima semana, estão mais 10 mil euros em cartão que podem ser seus. Já sabe, é só enviar um SMS com a palavra ganhar para o 68886 e depois, quando chegar à quinta-feira, entre as 3 e as 4 da tarde, já sabe, atenda às chamadas com o Show Me The Money. Robert Miles toca já a seguir, é a primeira de 7 músicas seguidas na M80. M80. Baixámos os preços aos nossos produtos e agora há mais um preço em cada Lidl. A embalagem com 12 gelados Minimix Bon Gelati, que antes custava 2,59€, agora custa apenas 2,49€. À medida que os nossos custos caem, os seus também. Lidl, mais para si. Aos sábados de manhã, joga-se Paddle na M80. M80 Paddle Pop, com os especialistas, as novidades, os atletas, as notícias e tudo o que diz respeito ao mundo do Paddle. Sábados às 10, com Elsa Teixeira, Pedro Plantia Pitucas, Luís Pop e reportagem de João Ramos. M80 Paddle Pop é oferecido por ESC Online, casino, apostas desportivas e póquer. Estas férias, vá às compras lá, onde só até domingo ganha 25% de desconto em cartão na entremeada e bifana de porco e ainda 30% de desconto em cartão numa seleção de camarão cozido. Intermarché, o super das férias, o super de lá. A acumular no seu cartão poupança ou cartão Os Mosqueteiros, de 3 a 6 de agosto de 2023. Venda limitada às quantidades a fixar em cada loja aderente e salvo rotura de stock. Consulte o regulamento na loja e no site. As festas M80 são incríveis. A próxima é já sábado, 12 de agosto, em Mongique. Festa em M80, 12 de agosto, no Largo São Sebastião, inserida nas noites no Mirante. A entrada é livre. Se a sua vida tem uma música, ela passa nesta festa. Quando entramos num carro, ele ganha vida. A nossa, a da nossa família, dos nossos amigos, dos colegas, de todos. Por isso, sempre que iniciar um trajeto, nunca se esqueça. Na estrada, todo cuidado é pouco. Dê prioridade à vida. Uma mensagem da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Sabe onde encontra aquele peixe fresquinho com sabor a mar e com as melhores promoções?